livre como um passarinho pelo céu vou voar, querendo ter você, com muito amor pra dar. Vou encontrar no meu caminho, posso sentir no ar, vontade de viver, pra me apaixonar. Sol bem quente de verão, espelho azul do mar, refletindo um dia tão lindo. Pra quem ganhar meu coração, vai logo, logo perceber que vai viver e amar num paraíso. Oh, oh, vai viver e amar num paraíso. Se nessa que eu tô, você me pega, amor. Me leva pro céu que eu vou. Num mega beijo, num beijo mega. Adoça minha vida, amor. Se nessa que eu tô, você me pega, amor. Me leva pro céu que eu vou. Num mega beijo, num beijo mega. Adoça minha vida, amor. Livre como um passarinho pelo céu, vou voar, querendo ter você, com muito amor pra dar. Vou encontrar no meu caminho, posso sentir no ar, vontade de viver, pra me apaixonar. Sol bem quente de verão, espelho azul do mar, refletindo um dia tão lindo. Pra quem ganhar meu coração, vai logo, logo perceber que vai viver e amar num paraíso. Oh, oh, oh. Vai viver e amar num paraíso. Se nessa que eu tô,